Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu vou continuar com o negócio aqui da dialética simbólica. Eu acho que eu vou ter que voltar um pouquinho atrás na leitura, não sei exatamente o ponto que nós paramos, mas se repetir algo não há problema nenhum. Então começa assim: se o raciocínio de identidade e diferença é simples, direto e modelado na constatação de correspondências imediatamente oferecidas aos sentidos ou à inteligência, o raciocínio dialético demanda operações bem mais complexas, como, por exemplo, o acompanhamento de todo um ciclo de transformações. Houve assim uma passagem de plano, uma subida de nível, ao passarmos da oposição estática à complementaridade dinâmica. Do raciocínio estático ao dialético, mudamos de posto de observação e um novo sistema de relações se evidencia no espetáculo das coisas. Sentimos ter chegado mais perto da realidade objetiva, abandonando uma esquemática meramente formal e libertando-nos da prisão subjetiva. Parecemos ter chegado a uma solução para a oposição colocada inicialmente ao introduzirmos a variável tempo. A oposição resolveu-se numa complementação. Porém, antes de dar esse salto, nós ainda precisamos esclarecer uma coisa. Em todo o raciocínio de identidade e diferença, portanto, digamos, num silogismo comum, que é tipo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal, nós temos aí a introdução de um pequeno problema que eu já destaquei, creio que em outras aulas, que é o seguinte: quando você fecha um silogismo, você chega à conclusão dele, o que você percebeu foi a identidade profunda entre duas proposições. Você percebeu que duas proposições estão dizendo exatamente a mesma coisa. Mas como é que você percebeu que elas são as mesmas? Qual é o instrumento cognitivo com o qual você percebe isso? Foi através de um raciocínio? Não é possível. Você só pode perceber a identidade de duas coisas por uma apreensão intuitiva imediata. Não há passagem do tempo. Se houver passagem do tempo, você continua tendo uma dualidade. Se você percebeu que as duas coisas são a mesma, então você só pode perceber isso num relance intuitivo, praticamente ou totalmente sem passagem do tempo. Esta é a tese fundamental daquilo que eu denominei intuicionismo radical, que um monte de idiotas, sobretudo pseudotomistas, entendeu no sentido de que é o intuicionismo tipo bergsoniano, ou outra coisa assim, né? E diz: ah, mas isso aí é heresia, né? É heresia intuicionista. Falando, eu nem sei como conversar com essas pessoas, porque eu estou falando uma coisa e entende outra completamente diferente. Mas o que eu estou dizendo é que não há conhecimento racional em si, só há conhecimento. Todo conhecimento é intuitivo ou não é nada. Porque, veja, o transcurso que você faz numa demonstração silogística, ele em si mesmo não é conhecimento ainda. Você está apenas operando com possibilidades e você vai chegar a uma conclusão com valor cognitivo só no final. E esse valor cognitivo depende de você perceber a identidade da conclusão com a premissa. Perceber que a conclusão está dentro da premissa. Não é exatamente a identidade, mas uma coisa contém a outra. Tá certo? E isso só pode ser percebido no relance intuitivo, porque se dependesse de um raciocínio, teria outro raciocínio e outro, e outro, e outro, e outro, você não chegaria a perceber nada nunca. Né? Então, foi isto que eu chamei, vamos dizer, de intuicionismo radical. Os caras não entendem porque o intuicionismo clássico de Bergson e outros supõe a existência de dois tipos de conhecimento e afirma que um deles é superior ao outro. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que não existem dois, que só existe um. O conhecimento racional é apenas um modo de dizer, né? O raciocínio em si não é um conhecimento. Tá certo? Então, o conhecimento é a apreensão intuitiva de qualidades reais, observadas nos objetos, seja um objeto real ou até um objeto mental, um objeto ideal. Tá certo? Então, conhecimento é a mesma coisa que a apreensão intuitiva. Se você não chega à apreensão intuitiva, não houve conhecimento, houve apenas raciocínio. Pensar é uma coisa e conhecer é outra, completamente diferente. Então, por exemplo, se você está tentando descobrir quem foi o autor de um crime e você tem vários suspeitos, e você está examinando suspeito por suspeito, isso ainda não é um conhecimento. Não é isso? Isso é apenas a própria investigação, o próprio raciocínio que você está seguindo para chegar a uma conclusão, a qual pode ser certa ou errada, evidentemente. Não é isso? Então, vamos seguir aqui. Bergson dizia que o conhecimento racional serve para o conhecimento das coisas estáticas e o intuitivo daquilo que é dinâmico, que é vivo, etc., etc. Eu acabei de demonstrar que o conhecimento das coisas dinâmicas é um raciocínio dialético, não uma intuição. Então, não é bem um conhecimento ainda. Só quando esse raciocínio dialético se transforma numa apreensão intuitiva, aí sim vem o conhecimento. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com o intuicionismo, que foi discutido pelos filósofos tomistas e rejeitado pelos filósofos tomistas. Mas, no Brasil, é o seguinte, pessoa que não tem, vamos dizer, uma inteligência bem desenvolvida, ela não tem, pessoalmente, um critério pessoal de verdade e erro. Ela não é capaz de ter essa dimensão da verdade e da falsidade com relação aos seus próprios pensamentos. Então, ela não sabe a que se apegar. E a única coisa que lhe sobra é o grupo, a corporação, a autoridade, etc. Então, tudo isto é só argumento de autoridade que só tem validade psicológica. Ele não tem validade objetiva nenhuma, não tem cognitiva, não tem nenhuma, mas ele dá uma segurança para o coitadinho. Então, o sujeito que acha que eu estou aqui de acordo com o tomismo, portanto, estou de acordo com a doutrina da igreja, estou de acordo com o Papa, então eu estou no certo e na verdade. Ele está apenas transferindo, vamos dizer, a autoridade de um outro para ele mesmo. Não é isso? E ele pode estar completamente errado, ele pode estar atribuindo essa autoridade ao que a autoridade jamais disse. Tá certo? Então, isto, ver, o próprio Santo Tomás de Aquino diz, o argumento da autoridade é o mais fraco deles. Mas no Brasil, eu afirmo para vocês, é o único que existe. Só existe a autoridade da corporação, a autoridade do chefe, a autoridade do grupo, a autoridade dos amigos, do círculo de amigos. É só isso que existe. Então, quando o sujeito diz uma coisa que ele ouviu as pessoas amigas, os parentes a repetir, ele acredita que ele está na verdade por causa disso. Então, esta confiança na proteção do grupo funciona como um substitutivo do conhecimento. E isto, no Brasil, é geral. E está ficando cada vez mais assim. A noção, vamos dizer, de prova, de demonstração, etc., desapareceu. As pessoas não apreendem mais. Elas só apreendem assim. Quem garante o que você está dizendo? Então alguém tem que garantir. Né? Pode ser a corporação, pode ser o Papa, pode ser o general, pode ser o pastor protestante, pode ser qualquer coisa dessa. É só nisso que as pessoas confiam. Então vamos lá. Mas bem examinadas as coisas, verificamos que a dialética só resolveu um problema à custa de criar outro. Ao resolver a oposição entre o Sol e a Lua, instalou em seu lugar a oposição entre o estático e o dinâmico. Passamos ao dinâmico, ótimo, resolvemos o problema. Não, mas espera aí. Mas o estático não tinha, dentro do seu próprio plano, não tinha sua própria validade. Então, nós temos aqui dois raciocínios que são opostos e os dois são válidos. Se é certo que muitas oposições estáticas podem resolver-se pelo raciocínio dinâmico, não é menos verdade que nenhuma delas pode se instalar inicialmente, senão pela formulação estática e abstrata dos conceitos dos seus elementos. Ou seja, se você não tem a oposição estática dos elementos opostos, você vai dinamizar o quê? Como poderíamos fluidificar dialeticamente a oposição entre o Sol e a Lua se não soubéssemos o que é Sol nem o que é Lua, isto é, se os conceitos desses dois astros não fossem fixos? Doravante, estamos condenados a uma dualidade radical que separa com um biombo de ferro o pensamento e a realidade. Nossos conceitos serão sempre estáticos e a realidade será sempre dinâmica. Disso ninguém tem. Não há como escapar. A dialética desemboca no dualismo de Bergson e Bachelard. A síntese decompõe-se melancolicamente em antinomia. Para piorar, isso quer dizer que Bergson e Bachelard não resolvem este problema. Eles entregam para nós essa antinomia sem solução. Para piorar ainda mais as coisas, veja, uma contradição desta existe no próprio Aristóteles, eu mencionei isso. Quer dizer, a filosofia do Aristóteles termina da seguinte maneira: tudo que existe é singular, não existe em entes gerais. Como dizer, existe o cavalo, mas não existe a cavalidade, né? Cavalidade é um modo de dizer. Porém, tudo que nós conhecemos é só o geral. Nós não conhecemos a individualidade. Individuum est ineffabile. O indivíduo é inapreensível em si mesmo. Ou seja, você pode percebê-lo por intuição, mas você não pode saber o que é ele. Né? A hora que você saber o que é ele, você tem um conceito dele. E esse conceito já não é ele mesmo. Esse conceito é o elemento, é a qualidade estática que o torna igual aos outros entes da mesma espécie. Por exemplo, bola, gato, etc. Né? Então, isto não tem solução. Pelo menos não a tem na filosofia de Aristóteles. Para piorar ainda mais as coisas, a própria dialética, para entrar em ação, tem de introduzir novos conceitos que serão igualmente estáticos, entre eles o próprio conceito da dialética. Ou a dialética é alguma coisa, ou ela não é nada. Se ela está toda hora se transformando em outra coisa, ela não é coisa nenhuma. Então, tem de haver um conceito estático do raciocínio dialético. Esses conceitos poderão ser, em seguida, dialetizados por sua vez, e assim por diante, interminavelmente. Mas se, como dizia Heráclito, avô da dialética, nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio, poderíamos perguntar se essa sentença de Heráclito chega a ter duas vezes o mesmo sentido. Perceberam isto? O sujeito diz: nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. E o que você está dizendo agora significa a mesma coisa que da última vez que você disse esta mesma frase, ou mudou? Então, isso significa que a frase do Heráclito não pode ser levada 100% a sério. Ela é uma figura de linguagem. E ela está anunciando não uma solução, não uma regra, uma lei, uma doutrina, mas um problema. A dialética vê-se, então, ante um trágico dilema: optar por um discurso interminável, o qual, não possuindo limites, deixa de ter qualquer conteúdo identificável, como bem o assinalaram os críticos neopositivistas de Hegel, ou determinar arbitrariamente e irracionalmente, portanto, um ponto final para qualquer parte, qualquer para o processo dialético. Ou seja, o raciocínio dialético termina quando? Em princípio, não termina nunca, você pode continuar indefinidamente dialetizando, levantando novas questões. Hegel, como se sabe, fez de si mesmo o ponto final da história da filosofia, e a filosofia continua existindo depois dele. Ele chega a uma conclusão, assim, tipo, o Império Alemão é a perfeição final da história, acabou e eu represento o Império Alemão. Acabou a história, mas depois continuam acontecendo coisas, e aparecem novos problemas que Hegel nunca tinha pensado. Urge, portanto, passar acima da dialética, galgar mais um degrau, subir a um enfoque mais vasto e abrangente. E, novamente, aqui será o modelo celeste que vai nos socorrer, seguindo a advertência de Platão de que, sem nos orientarmos pelos lineamentos da inteligência divina cristalizada nos céus planetários, nossos pensamentos não cessam de vagar de erro em erro. Platão diz claramente isso: Deus colocou luminares as estrelas no céu para nos dar os modelos de raciocínio que nos ajudem a conhecer a verdade. Ocorre que os dois polos da nossa oposição inicial só podem ser ditos contrários ou, em seguida, complementares, quando vistos no mesmo plano, isto é, quando medidos pelo mesmo padrão, resultam em grandezas iguais. O Sol e a Lua, meio grau de arco cada um. Por quê? Porque você está vendo desde o mesmo ponto de observação, que é a Terra. Se você sair, você vai ver que um é grande, o outro é pequenininho. Na passagem do raciocínio estático ao dinâmico, algo certamente se alterou. E o modo de representação, mas algo permaneceu tal e qual, o ponto de vista do observador. Em ambos os casos, supusemos que este estava instalado na Terra, primeiro contemplando o momento do equilíbrio do Sol e da Lua no horizonte, depois acompanhando o ciclo das transformações durante um mês lunar, mas sempre desde o mesmo lugar. Todas as oposições e todas as complementaridades, portanto, se fundam em algum traço comum, que se polariza inversamente num elemento ou no outro. É isso? Então, você vê que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho, mas qualidades sensíveis opostas, porque você está observando do mesmo lugar, onde eles parecem ter o mesmo tamanho, meio grau de arco. As oposições são diferenças acidentais que resultam de um fundo de identidade essencial. A complementaridade consiste apenas em reconstituir em seguida esse fundo de identidade essencial que um momento do processo havia velado e que o acompanhamento temporal do processo, processo completo, volta a desvelar, tal como o Sol e a Lua podem velar-se uns aos outros no momento do eclipse, voltando depois a mostrar-se como são realmente. Você que, de fato, essa relação das duas luminárias no céu, ela é um modelo de todos os nossos raciocínios possíveis. Então, quando Deus diz ali na Bíblia que ele colocou as luminárias do céu, né, para governar o tempo, não é só o tempo, todo o nosso raciocínio, todo o nosso conhecimento possível está ali, né? Esse jogo que vai da identidade à diferença e novamente à identidade só pode desenrolar-se perante um observador estático firmemente instalado no seu posto de observação. Ora, o homem não pode normalmente abandonar seu posto de observação, não pode transportar-se corporalmente para fora da Terra, pode apenas viajar mentalmente. Mas, deixada a si mesma, a imaginação vaga entre os espaços celestes e cai na fantasia informe, ou seja, o Sol e a Lua, nós podemos imaginá-los desde milhões de posições diferentes, tal como visto de um terceiro astro, tá certo? De fora da galáxia, de qualquer lugar que você imagine. E daí eles têm inumeráveis tamanhos diferentes, inumeráveis posições diferentes. O antídoto a esse perigo é a astronomia. Pela correta medição, o homem restabelece na sua representação a figura verdadeira dos céus e já tem o apoio de um novo modelo intelectual calcado, segundo Platão, na inteligência divina. Para buscar um ponto de vista que lhe permita ultrapassar a dialética vulgar, penetrando no plano que poderíamos denominar a dialética simbólica. Aí que chegamos na dialética simbólica. Só quando você tem, vamos dizer, a descrição astronômica mais ou menos completa desse panorama. Então você sabe o que está onde, quais são as relações reais entre um e outro, por que nós vemos desta maneira ou daquela maneira. Isto é para vocês entenderem o que, que eu quero dizer aqui. O nosso raciocínio, o nosso conhecimento não pode estar no cérebro. O cérebro não pode conter tudo isto. O cérebro só existe dentro desse campo astronômico. E essa estrutura, vamos dizer, do espaço e do tempo que molda a nossa possibilidade cognitiva. Molda através do cérebro, certamente. Mas não é ele que está produzindo tudo isto. Se na dialética vulgar havíamos introduzido o fator tempo, aqui lançaremos mão do elemento espaço, completando, portanto, o modelo em que se apoiavam nossas representações e os modelos sensíveis das respectivas formas de raciocínio. Podemos dizer que, o ponto de vista dialético correspondia a uma observação meramente agrícola dos céus. Tudo quanto ela captava era a ideia da transformação e do ciclo, pelas quatro fases da Lua e assim por diante. A dialética simbólica agora vai partir do entendimento propriamente astronômico e lançar-se à compreensão do entrelaçamento espacial dos vários pontos de vista e dos vários ciclos que elas desvelam. Note bem, sem isto, nós não poderíamos narrar nada. Se nós não tivéssemos esta capacidade de estruturar o nosso conhecimento de acordo com o modelo astronômico mais ou menos completo, nós não poderíamos contar, sabe, a história. História do Chapeuzinho Vermelho. Porque ali você tem tantos elementos entrelaçados, uns antagônicos, outros complementares, que nós não conseguiríamos. Então, é o modelo celeste que dá a forma de articulação de todo o nosso pensamento, a começar pelo pensamento narrativo mais simples do mundo. Estão entendendo isso? Ora, se abandonamos o ponto de vista terrestre e levamos em consideração o sistema solar como um todo, isto é, o quadro maior de referência no qual se estatuem e se diferenciam os vários elementos em jogo, verificamos que, na realidade, a Lua não está nem oposta ao Sol, como no raciocínio de identidade estática, nem coordenada a ele, como no raciocínio dialético, mas sim subordinada. Então você tinha a oposição, depois você teve a articulação. De repente você fala, oh, não é nada disso, você tem uma subordinação. Por isso que aquele meu amigo dizia, só eu entendo o que é o yin e o yang. Eu, então, como é que é? Ele dizia, tudo é yang. Então, você vê aqui tudo é o Sol. E os planetas girando em torno do Sol. Então, você tem uma fonte central de luz, que vamos dizer, é símbolo da inteligência divina, e tudo gira em torno dele. E ele articula o conjunto. Aliás, está também duplamente subordinada por ser o satélite de um satélite. A Terra está para o Sol, assim como a Lua está para a Terra. Formamos assim uma proporção e aqui pela primeira vez atingimos um enfoque racional de pleno direito, desde que razão, ratio, não quer dizer originadamente nada mais do que proporção. Então, isso quer dizer que o sistema inteiro da razão não passa de um conjunto de proporções. O senso das proporções é a razão. Quer essas proporções sejam mensuráveis, claramente, quer não sejam. É a proporção entre nossas representações e a experiência, e entre os raciocínios e as representações, que assegura a racionalidade dos nossos pensamentos e, em última instância, a veracidade das nossas ideias. Alcançado este ponto, de imediato a oposição inicial e a complementação que a seguiu se revelam aspectos parciais, insuficientes, portanto, de um conjunto de proporções que se reabsorve, por fim, no princípio unitário que as constitui. Porque todas as proporções, como veremos adiante, são variações da igualdade, do mesmo modo que os jogos entre os ângulos e posições dos vários planetas entre si se reabsorvem e se resolvem no posicionamento de todos em torno do seu único eixo central, que é o Sol. Essa terceira modalidade denomina-se raciocínio de analogia. Há muitos equívocos correntes hoje em dia sobre o que é o raciocínio analógico. Por exemplo, muitos autores acreditam que se trata da construção de mera semelhança de formas. Outros supõem que seja uma forma primitiva e vagamente poética de assimilação da realidade. Confunde-se a analogia com a similitude, com a metáfora, com a alegoria e com muitas outras coisas, e deprecia-se equivocadamente o seu valor cognitivo. Raros filósofos modernos demonstram possuir um domínio do raciocínio analógico tal como praticavam os antigos e os medievais. Parece, de fato, que a maioria não chega a entender bem em que ele consiste. Se os filósofos acadêmicos fazem confusões a esse respeito, não as fazem em menor quantidade seus tradicionais desafetos, os astrólogos e ocultistas. Só que o fazem com a intenção contrária, enfatizando a superioridade do raciocínio analógico. De fato, eles usam e abusam de uma famosa lei de analogia, chamada lei de Timar-Suart, e cuja função consiste em unir, em pulsação síncrona, o todo e a parte, o universo e o indivíduo. É o famoso assim como está em cima, está embaixo, Hermes Trismegisto, essa coisa toda. E os caras falam tudo, mas eles não estão entendendo do que se trata. Nós vimos que o raciocínio de analogia aqui é a própria estrutura da razão. E que os raciocínios ditos até mais lógicos, como o raciocínio de identidade, estão dentro dele. E não podem ser compreendidos, não significam nada fora dele. Tudo, enfim, o que cabe na forma clássica do micro e do macro, contido na Tabula Smaragdina atribuída a Hermes Trismegisto. Não é aqui o lugar de criticar os astrólogos, mas o fato é que eles interpretam essa lei de modo plano, raso, linear, como se entre o macro e o micro não existisse uma relação de analogia apenas, mas de identidade. Por exemplo, ao lerem horóscopos, a correspondência que vem entre as configurações celestes e os elementos da vida individual humana é praticamente direta, sem as modulações e mediações que o bom senso requer e sem as inversões de significado que a própria regra do raciocínio analógico, quando bem compreendido, exige. Pronto, você consulta um astrólogo. Ele pega os vários planetas, vários astros e diz, cada um corresponde a certas coisas, tá certo? Então, eles regem certos conjuntos de objetos, certos animais, certos lugares, etc, etc, etc. Então, pelas relações entre esses astros e as suas posições celestes, eles tentam adivinhar as relações entre as coisas consideradas. Por exemplo, se você tem, uma coisa que significa o gato e outra que significa o sofá, então, um planeta em cima do outro significa que o gato está em cima do sofá. É mais ou menos assim. E é impossível que isto falhe sempre. E é impossível que funcione sempre também. Tendo estabelecido, por exemplo, uma ligação simbólica entre Saturno e a paternidade, e entre a Lua e a maternidade, interpretarão diretamente um ângulo inarmônico entre Saturno e a Lua no mapa astral, como indicação de um conflito entre a mãe e o pai do consulente. Essa forma grosseiramente mecânica de raciocínio foi muito bem caricaturada num silogismo inventado pelo astrólogo espanhol Rodolfo Inostroza: Saturno igual pedra, Sagitário igual fígado. Portanto, Saturno em Sagitário igual pedra no fígado, ou se quiserem, pedrada no fígado. É claro que isso é uma pura fantasia, né? E essa correspondência, vamos dizer, como sempre elas têm algum fundo em algum plano de realidade, bom, você pode acertar alguma coisa com ela, mas você não tem, como é que se diz, você não tem um critério firme de distinguir entre verdade e falsidade. Do mesmo modo, estabelecem correspondências diretas entre a balança como símbolo de equilíbrio cósmico e a justiça comum e corrente dos nossos tribunais. Não. Bom, se você perguntasse o que é a justiça comum e corrente dos nossos tribunais tem a ver com a justiça? Na maior parte dos casos, não tem absolutamente nada. Não é isso? Ou entre o touro e a preguiça bovina, e muitas outras no mesmo sentido e no mesmo valor. Ora, a astrologia é um simbolismo cosmológico e não psicológico. O plano onde se desenrolam os seus fenômenos, o cenário onde se representa o seu drama, é o cosmos total e não apenas a mente do indivíduo, muito menos o teatrinho mental das senhoras de classe média, que constitui a clientela habitual dos astrólogos. Entre esses dois planos, separados por muitos mundos, deve haver necessariamente muitas transições e atenuações, como explicarei mais adiante. Então, você vê, em todo este negócio, o que está em jogo é assim: são modos de raciocínio que correspondem, vamos dizer, a estruturas planetárias que estão fora, estruturas celestes que estão fora de nós, e que se imprimem, de algum modo, no nosso cérebro, como, por exemplo, a questão das direções do espaço. Se o sujeito não sabe as direções do espaço, ele nunca vai saber nada. Se ele não sabe o que é em cima, embaixo, direita, esquerda, tá lascado. Não dá para você fazer nenhum raciocínio sem esta noção. E eu pergunto, como seria possível esta noção aparecer no seu cérebro? Pega um cérebro, coloca no ar e ele, por si mesmo, determina para frente, para trás, para direita, para esquerda. Não, isso não pode acontecer. Não tem jeito de acontecer isso, né? Então, isso significa que a apreensão, vamos dizer, da estrutura do espaço e da estrutura do tempo é o começo de todo o conhecimento humano. Se a pessoa não leva isso em conta, bom, ela pode decorar um monte de coisa e aprender a utilizar mecanicamente, na base da cópia, né? Como assim, o chimpanzé que você ensina a dirigir um velocípede. Mas você não está realmente entendendo nada. Então, este tipo de conhecimento, que seria a dialética simbólica, é o começo de todo conhecimento. Se não tem isso, não tem absolutamente nada. Isso já está no mundo da Lua. A maior parte das pessoas, sobretudo dos filósofos, entre aspas, jamais parou para pensar neste negócio, pô. Pouquíssimos filósofos pensaram nisso. Não é isso? Digamos, o Ibn Khaldun pensava nessas coisas, né? Sócrates e Aristóteles certamente levaram isso em conta, mas o João de Santo Tomás pensou nisso, mas são poucos, né? Em geral, as pessoas não partem das questões fundamentais, mas se partem de questões que já estão muito elaboradas na conversa filosófica, na cultura filosófica. Mas a cultura filosófica é apenas o que os filósofos dizem, não é, ela não é a realidade. Você tem que partir da conversa filosófica e voltar para a realidade da experiência. É o que dizia o Erich Wegener no Estudo em Filosofia, Estudo em Realidade. A maior parte da pessoa não entende o que estão querendo dizer com isso e só compreende o estudo no sentido da cultura filosófica. Então, são capazes, por exemplo, de dar aulas e aulas e aulas sobre filosofia de Kant, mas não são capazes de formular um único problema filosófico real. E esse aqui é o teste. Bom, como nas outras eu não respondi pergunta, eu vou fazer uma pausa agora e voltar com as perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, Luiz Barbirato. Sempre ouço o senhor dizer que temos de restaurar a alta cultura antes de qualquer coisa. E como carioca, não posso deixar de pensar nos grandes escritores oriundos do Rio de Janeiro e no que a cidade representava em termos de cultura. Gostaria de saber do senhor quando que tudo começou a dar errado no Rio. Por que uma cidade que já foi referência hoje se encontra no abismo cultural? Bom, quando eu mudei para o Rio, no começo, que ano que nós mudamos para o Rio exatamente? 91. 91. A década de 90, eu tive a oportunidade de conviver com todos que restavam de uma grande fase da cultura nacional. Ali era o Josué Montelo, o Herberto Salles, né, o Roberto Campos, o Paulo Mercadante. Era uma plêide de gênios, mas estava, o mais novinho estava com 80 anos. E eu pensava assim, quando isso morrer, o que vem depois? Não vem nada. Tá certo? Então aí eu pensava assim, o meu nome é uma palavra norueguesa, quer dizer sobrevivente. E foi a minha avó que me deu esse nome. Eu falei, bom, então foi profético, porque morreu todo mundo, sobrou eu. Então qual é a minha função? Eu tenho que criar uma ponte entre o Brasil que existia e o Brasil que pode vir a existir daqui a duas ou três gerações. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu não vejo outra coisa que se possa fazer. Porém, quando houve, vamos dizer, esses movimentos populares em 1913, o pessoal se assanhou muito para subir ao governo. E eles não entendem a diferença de governo e poder. Poder é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? Né? Então, para ter o poder, a resposta é aquilo que dizia o Zé Dirceu. Trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. Ou seja, você arregimentar a massa, discipliná-la e criar uma militância organizada. Aí você tem poder. Agora, se você não entusiasma no momento, você conquista postos eletivos, você não tem nada. Você pertence à elite impotente brasileira. Eu vou lembrar a vocês o que eu já tenho dito. A mídia brasileira, se você somar a tiragem impressa e eletrônica de todos os grandes órgãos de mídia, não alcança 1% da população. O que significa que a mídia brasileira não faz a cabeça da sociedade. Ela é apenas o órgão interno da própria elite. A função dela é preservar a elite contra a penetração de ideias perigosas de fora. É? E só isto que funciona no Brasil. Isto é o poder brasileiro. É uma elite covarde, inepta, incapaz, ladra, desonesta, mentirosa, que se protege contra o povo. É só isso que ela consegue. Ela não consegue nem dirigir o povo. Mas as ideias que vêm do povo ali dentro não entram. E como ensinava Platão 2.500 anos atrás, nenhum movimento popular consegue jamais vencer uma tirania se não ganha o apoio de uma parcela substantiva da elite. Não tem esta campanha, né? Não tem esta parcela. Então fica o povo gritando totalmente impotente de um lado e mesmo elegendo um presidente não manda nada. Não foi por falta de aviso. Eu disse que isso ia acontecer. E eu dizia o seguinte, vocês conquistarem, por exemplo, um grêmio de faculdade ou uma redação de jornal é infinitamente mais importante do que vencer uma eleição presidencial ou eleger um senador, mas era a mesma coisa que falar com a porta. O pessoal não tem conhecimento de ciência política, de estratégia política, nada, nada, nada, nada. Então voltamos ao ponto. O que é para fazer agora? Ah, vamos todos ocupar o ministério, reformar o Brasil. Estão tudo louco. Eu já falei e repito. Vocês já viram tudo que nós conseguimos fazer de fora do governo e o nada que vocês conseguem fazer de dentro dele? E não aprenderam nada ainda com isso? Ou seja, nós temos que voltar ao nosso trabalho cultural, criar uma nova cultura brasileira, elevar o nível, não tentar dirigir a política sob aspecto nenhum. Agora, o Brasil está tão imbecil que quando o presidente me sugere um ministro, eu indico um ministro, eles acham que eu estou querendo dirigir o governo. Porque esta é a concepção deles. O governo, por exemplo, é tudo. Né? E eles dizem, quem tem o governo tem tudo. Agora, quem tem o governo não tem nada, meu Deus do céu. Quem poder é controlar a massa. Eu já contei para vocês a história do Guilherme Afif Domingos. Eu sempre gostei muito dele, é um bom sujeito, etc, etc. Ele estava criando em São Paulo uma liderança empresarial poderosíssima. Daí o que fez? A Dilma convidou ele para ser ministro. Acabou com a carreira dele. É? Ele tinha tudo, saiu com nada. É? Do mesmo modo, vocês já acompanharam a carreira do Ciro Gomes? O que aconteceu com o Ciro Gomes? Virou ministro. Acabou. Não entende nada. A pessoa tem a idolatria do cargo. Então, você vê, se você pegar o chefe do narcotráfico e oferecer para ele o ministério, acaba o narcotráfico. Agora, o cara do narcotráfico, ele tem poder, que são pessoas que o obedecem. Pessoa na sociedade. Esse é o trabalho de base, porra. Então, a única coisa a fazer é levantar a cultura e, para aqueles que têm pretensões políticas, é o trabalho de base, quer dizer, organizar lideranças dentro da população, dentro da sociedade, como os comunistas sempre fizeram, porra. Né? Não há outra coisa a fazer. Mas ninguém vai fazer isso. Não. Olha, depois desses últimos acontecimentos, eu me convenci que a burrice brasileira é uma coisa assim... É imensurável, imensurável. Não dá, não dá. Pessoal, é muito burro demais. Todos. Pra você achar um cara inteligente ali, olha, tem que procurar, assim, que nem procurar agulha em palheiro. Sobretudo nesse meio político, no meio intelectual, no meio professores universitários. Você não viu as fotos que eu botei, que até o YouTube tirou? O que é a atividade nas nossas universidades? É só gente pelada, é só suruba, é congresso de ciririca, os macaquinhos tudo enfiando o dedo no cu do outro. É isto, meu Deus, é a cultura universitária brasileira, é isto, não passa disto. Você diz, isso é marxismo cultural, falo, mas isso já não é mais marxismo cultural. Foi o marxismo cultural começou com isso. Mas, eles, evidentemente, eles não achavam que iam ser tão levados a sério quanto foram levados no Brasil. Então, acabou, gente. Agora é os macaquinhos. Vamos lá. Alan Oliveira. Quero primeiramente agradecer pelo grande trabalho que vem fazendo. Obrigado. No entanto, minha pergunta é a seguinte. Como vencer alguns monstros existenciais e ter força para estudar? Quero muito poder dedicar todo o meu tempo aos estudos, mas tem algo que me parece puxar para o abismo. Mas o Brasil todo está sendo puxado para o abismo, gente. Vocês não vão ter estímulo externo nenhum. Você tem que aprender a ficar totalmente sozinho e trabalhar para Deus. E ponto final. Senão você vai sempre depender da opinião dos outros. Daí um dia os caras falam, não gostamos mais de você, acabou a brincadeira. Não dá, porra. Né? Vamos lá. Faça. Fale mais perto aqui. Olá, voltando um pouco ao assunto da aula, da primeira parte da aula, o professor disse que não tem muitos, que os filósofos não trataram muito desse assunto da dialética simbólica. Mas, assim, refletindo um pouco sobre o texto do senhor, me parece assim, que essa visão das coisas assim é a base, por exemplo, da ideia da contemplação na cultura religiosa, tá? Tem muita relação com isso, assim, né? Com essa perspectiva, com essa visão de mundo da religião. Assim. Claro. E principalmente com a visão de mundo da época da Idade Média e tal. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma coisa tão importante para a visão de mundo religiosa, isso não foi tratado pelos filósofos? Assim, isso ficou meio... ficou meio separado, assim? Não, foi tratado pelos filósofos aqui e ali. Você vê menções. Você vê, de vez em quando, Santo Tomás de Aquino tocar no assunto, João de São Tomás. Né? Mas nunca houve ninguém colocou esse problema sistematicamente. Qual é a relação entre os modos de raciocínio e a parte estética? A percepção da realidade. Não, simplesmente não colocam isso porque... Não sei porquê. Mas é porque talvez que pareceu que era um problema óbvio demais, né? Mas não é óbvio, você vê que é bastante complicado. Né? Para a gente que perdeu completamente essa visão, torna-se um problema mais evidente. Assim, né? Veja, nós estamos numa época em que as pessoas acreditam em inteligência artificial. Inteligência artificial é o seguinte, você pega uma máquina, todas as informações e esquemas que você colocou lá dentro, foi você que colocou. Então, o dono do computador, o engenheiro do computador, é um cara monstruosamente inteligente, mas o computador não tem inteligência nenhuma, meu Deus do céu. Ele só faz o que você ensinou a fazer. Né? Mas as pessoas acreditam que este modo, que esses esquemas que você coloca no computador são realmente a inteligência. Eu digo, só existe inteligência no ser humano vivo. Mas aí tem, você tem toda a perversão da filosofia que durante séculos tentou achar uma doutrina. Não tem duas doutrinas que combinem, todas estão umas contra as outras. E os caras, ah, então fracassamos. Quando você pega a obra do Kant, né, ele começa com essa constatação. Não há acordo entre os filósofos. Então nós fracassamos, nós temos que começar outro caminho. Mas quem falou que é para fazer uma doutrina que todo mundo aceita? Filosofia é para fazer filósofos, não é para fazer doutrina. A doutrina é uma espécie de subproduto, né, do verdadeiro trabalho da filosofia, que é criar a consciência filosófica ativa, viva, que é o que eu quero fazer com vocês, meu Deus do céu. Então, se você não chega a nenhuma conclusão doutrinal, não tem importância, eu também não cheguei. A gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é, tudo isso são momentos de passagem. Vamos lá. É, José Herderson está pedindo aqui uma explicação sobre o trabalho do necrológio. O necrológio é o seguinte, você tem que contar a sua vida como se você já tivesse morrido, você fosse uma outra pessoa, partindo da hipótese de que você na vida realizou tudo o que você queria de melhor. Não no sentido financeiro, social, profissional, mas como pessoa. Quer dizer, quem você foi. É isso que você tem que contar. O lobão virou lobinho, os que passou de ovelha vestido de lobicha. É um problema, mas eu não vou pensar nisso. Ele fez o que quis. Veja, quando aparece um sujeito, é cantor de música popular, tal, que é minha atenção, a gente dá atenção. Por assim, por educação. Só por nada. O que o Lobão significa para mim? Nunca significou nada. É assim, boa pessoa, né, concordou com algumas coisas, divergiu de outras. Bom, mas não significa nada. Cristiano Xavier. A ação de saber fazer no silogismo, ancorar numa premissa sabida como verdadeira em dois ou mais elementos transcorrer lógico encadeado, até chegar numa outra verdade, esta técnica em si pode ser chamada de um conhecimento? Não, ela não é um conhecimento ainda. Né? Conhecimento é o que está na premissa e o que está na conclusão. Isso aí pode ser uma realidade fática ou talvez uma realidade formal, mas mesmo do ponto de vista puramente formal, é apenas uma operacionalidade, não um conhecimento. Vou saber fazer uma dedução já é algo inato. Sim, todos nós nascemos com essa capacidade e os animais também. Isso que é importante, os animais raciocinam como nós. Quer dizer, não é uma coisa assim, ah, tão abstrata quanto é. Não, eu já dei mil vezes esse exemplo, quer dizer, o gato vai pular para cima do muro. Ele fica olhando o muro e calculando a força que ele precisa fazer para subir lá. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma equação trigonométrica, sem os termos científicos da nossa geometria, mas é uma equação trigonométrica, né? Calculando, né, a hipotenusa de um triângulo retângulo. Não é isso? Então, os bichos têm isso e nós temos, por quê? Nós nascemos no mesmo mundo que os bichos, nós vivemos sob o mesmo céu que os bichos, na mesma terra que os bichos. Então, essa estrutura ordenada do mundo exterior é ela que ensina tudo para nós, não é o nosso cérebro. Né? O cérebro apenas tem a capacidade de arquivar algumas dessas formas e manipulá-las. Gostaria de saber se a teoria da descrição das 12 camadas pertence ao senhor doutor Ítalo. Minha, 100% minha. Isso é muito antigo já. O Ítalo acho que trabalhou alguma coisa em cima, não sei se ele aperfeiçoou a coisa, eu não tenho acompanhado. Certamente ele domina o assunto, tá certo? E eu estou muito grato por isso, mas que esta ideia é minha e muito antiga. Isso aí tem acho, uns 40 anos. Eu gostaria de saber se o intuicionismo radical, tal como o senhor concebe, pode ser relacionado de alguma forma ao momento da apreensão primordial exposto por Xavier Zubiri. Alguma analogia certamente tem. mas não foi por aí que eu me baseei. Eu estou muito mais próximo, vamos dizer, do Louis Lavelle, com a ideia da presença total, tá certo? E também, vamos dizer, da filosofia islâmica, onde eu parti do negócio do conhecimento por presença. Estou muito mais influenciado por essas coisas do que pelo Xavier Zubir, que eu confesso, eu li pouco Xavier Zubir, só li dois livros dele. Quer dizer, eu sei que o homem existe, que é importante e que um dia eu vou ter que estudar. Antônio Pavese, pode-se dizer que o eixo básico da dialética simbólica é a relação real entre o objeto do símbolo e o símbolo observado primariamente? Sim, é mais ou menos por aí. Rafael Castilho, a vocação em aprender é um senso de justiça mais aprender e um senso de justiça mais apurado fazem parte ou são mesmo por si só uma vocação propriamente dita? Não é uma vocação, isso é da natureza do ser humano, todo ser humano tem isto, né? E não é propriamente uma vocação. Gente, chegam umas visitas, eu vou ter que parar, tá bom? Então até a semana que vem, muito obrigado.